beijar, mas você bate. Tô dando minha mão, você pegar, mas você foge. Tô dando o coração, você entra, mas nunca pode.